Voz 2590, desça sem restrição para 3 mil, país do ajuste 1018, ainda mandando a chegada. 3 mil, 3859, desça para 4 mil, país do ajuste 1018. 4.018, 3859. A mais Serra Golfo do presente propõe mudança de regra. Solicita nível 095 como final. Plano modificado Zuno 128, submanter o 095 mais Serra Golfo. Golfo. E se possível, abrir a possibilidade de voar direto na Caju. A 9 minutos da posição, cone 26 milhas. Restricionalmente manter o cone. Golfo. Salvador, Azul 2796-02 Lima, posso parar para o TREC, acionamento? Autorizado, chame táxi, Azul 2796. Para táxi 2796. 2590, tem 3859, esperamos para informação, Salvador opera visual e chuva leve sobre aeródromo. 2590, Azul. Do 2590, desça para 2 mil pés, ajuste no 018, está livre LS, reporta localizador. 2018, reporta estabilizado no LOC 2590. Fez 1095, decolo 60, controle 9208. 128, São Areia, graças. Boa 1095, na sua escuta. Estou no 095, contato radar, suba para o 360, sai da árvore. 360 na árvore, sim. Marinha, 7084, prossiga. Confirma o código alocado. Gente, confirma o destino do 7084. Gente, confirma o estimado de pouso. 35 a bordo, 4 de autonomia, alternando Maceió. Gente, eu no plano, a transponder 5473, do Marinha 7084. Está nas proximidades do Farol da Barra? Gente, mais 5 minutos no pouso no 137. 135, ajuste altímetro no 09. Mais 3, principal, Índia, no ponto de espera, 129527. Gente, está mantendo aqui os pais? Frequência livre, o Marinha 7084, menos confirmando, já está visual com o local de pouso. Zona 095, autorizado direto a Alefa. Afirmativo, Alefa, direto, grato. Localizador, o azul 2590. Azul 2590, completa final, torre 1895. Salvador, bom dia, azul 2590 no localizador. Azul 2590, bom dia, tráfego ainda não avistado, ajuste no 018. Continue a aproximação, reporte avistando o trem baixo travado, pista no zero molhada, azul 2590. Reportará a chave travada, 2590 já está visual. Salvador, bom dia, azul 2796, ponto de espera pronta, 10. Bom dia, azul 2796, mantém o ponto de espera próximo 0. Vai manter o ponto de espera, 2796. Tráfego agora avistado, vento 320 graus, 03 nós, ajuste no 08, pouso autorizado, pista no 0, uso 2590. 2590, autorizado o pouso, baixou o turbo. O 3859 desce para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 8, o outro é 3859. Zona 095, Recife, 1288, alterno 260. bom dia, papapá, Lima Mais Foxtrot voltando. Lima Mais Foxtrot, prossiga. Eu coloco Serra Whisky Delta Lima para Feira, acionado 0126. Vai manter o nome aberto, tem 3 a bordo, não se escuta. TR da companhia, agora curta final, pistão zero. Afirmo, 2796. Azul 2796, após a passagem do tráfego que pousa Lima, tem pista no 0, Azul 2796. Passagem, após a passagem, Lima tem pista no 0, 2796. Estimando pouso para o Zona 2, 1-5. Tente, Lima, mais posturante, mantém aqui os pés, aguarde autorização para a pessoa 1 no meu país. Guarda a autorização, Lima, mais posturante. 98, transponder 5461. Controle. Bono 095, controle Salvador. Os 590 no solo aos 38, libera a pista próxima à interseção à direita, taxi Eco, chame solo em 121 no decimal 1, chame. Eco 219, confirma? Afirma, agora corrigindo 219. 2796, autorizado a decolar pistão no zero, vento de 330 graus, 039. Autorizado a decolar pistão no zero, 2796. 02, Bono 095, controle. Transmissão é cega, Bono 095, Recife 288, alterno 260. Bono 160, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desse mantém o 050. Chegou Mari, 050, Bono 160. Sete nove meia, decolado aos 39, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia, 208. Controle Lima, mais forte, está na Clarice, pode acender para o nome. Salvador, bom dia novamente, agora é o gol 2196, paciente, tá? Papá, portão 6, autorização, Porto Seguro. Gol 2196, autorizado Porto Seguro, nível 360, guia Permisk 50, escola da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, B10, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5467. 859, chame Torre, frequência 118, decimal 95. 1-2-0-8 é o controle, 5-4-1-7 é o transponder, gol 2-1-9-6. 2-1-9-6, transponder 5-4-6-7. Eu corrijo, 5-4-6-7, obrigado, gol 2-1-9-6. 2-1-9-6, correto, chame pronto. Entendi. Confirma o pessoal do 2-5-9-0, tem ninguém aqui no patrão? 0-2, comeu. Vou solicitar o balizador, 2-1-9-6. Azul, corrigindo, azul, já solicitado o balizador. 2759, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 018, pista 10 molhada, pouso autorizado, pista no 0, senhor vento de 320 graus com 03 nós, 3859. 59, ciente, tem livre pouso na 10. Azul 279B solicitou desvia esquerda para a 30 inicialmente. Tente apontar para o lado Conde. Pode lá. Muito bom dia, Xanana 6312. Xanana 312, pronto, copia Recife. Pronto, copia 3. Xanana 312, obrigado, Recife, nível 350, diretora Caju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, é da PUCA, transição Aracaju. Controle Salvador 120, Vecima 80, transponder 5522. Estacionizado, Recife de Rio 50, na Puca Aracaju, decola São José, com primeira curva à esquerda. Controle 1208, transponder 5522, para o outro, 3, 1, 2. Chame 312, protegimento correto, chame pronto. Essa puxa é da 312, obrigado. Fala Azul 4279, posicionamento do portão 1. Poderia, por gentileza, confirmar se a pista se encontra ainda molhada ou somente úmida, senhor? Na central, completamente úmida, após o segundo terço, começa a ficar mais molhada nas laterais. Agora no ponto de toque está muito tranquilo. Ok, muito grato, senhor. A Oliveira à direita, tá com seu Foxtrot, chame solo 121-9. 1219 aqui na foto plate, 3859. Solo de Salvador, 3859, Foxtrot, bom dia. 3859, ingresse na Alfa, chame antes, taxa e Juliette. Alfa, antes da Juliette, da 3859. Uma mais Foxtrot, passa agora 20 milhas de Salvador, confirmando o estimado de pouso no 215, vamos manter o número de pés até fera? Tem, tem sequência livre, Lima mais Foxtrot. 0, desviou à esquerda para o 0, 0, 5, por 10 meses após o etapa. Gente, reporta a sua etapa, no 160. Reporta, vou no 160. Manda Juliette, está 3859. Está 3859, mantém a posição. Mantendo, está 3859. Passador 4299, é, com 93 a bordo, para 2440, Fernando Ribeirão Preto. Passador 10 ajuste 1 no 0 no 8, reporta a condições voadoras. 3, 1 no 0 no 8, reportará com condições voadoras, torna 1 no 0, mesa. Horas, em qual destino? Cliente, 1 minuto, cópia. Apresento o gol 1960, em condição de laduna. Gente, vai duna, 1960. Duna, gol 1960. Tamaça, por favor, para as cópias. Fala, Tamaça, por favor, autorizado o Veracruz, uma 1000 pés, decola a pista no 7, primeira curva direita, Salvador Axé. Controle Salvador 120, transponder 0133. 340 grau 049, ajuste no 08. Deixa eu falar, 0429. Agora eu fico com o empate pra B. Agora, por favor, chame torre 1995. 1-8, Célio Tremense, reposta localizador. Pedido para 2 mil pés com 1-0-1-8, autorizado, reportando estabilizado, gol 1-1-6-0. Escapou para Golfo, prossiga. Acionamento, chame táxi, parte 5, ó, escapou para Golfo. Bom dia, 6-1-1, identifica, chegada Golf, desça para 4000, ajuste 1018. Bom, pode vir, 2000. Poderia levar a volta, tranquilo? Autorizado Golf, o Oceano é 6-1-1. Bom, obrigado. 4299, decolado ao 52. Chama agora o controle Salvador em 120.8, tem um bom voo. Aqui, 508, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4299, mil pés na Adael. Azul 4299, com o radar 340, saída Adael. 340, saída Adael, 4299. Aprovado, Oscar Papa Golf, chama em transição. Oscar Papa Golf, livre ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem pista no 7, Oscar Papa Golf. Sim, na aeronave controle. Gente, o Papa Romeo India Tango Charlie, contato radar a 48 milhas nordeste, norte de Salvador, um atraso para reportar no setor, ajuste em Salvador 10018. Estabilizou, voo no 160. Voo no 160, completo final do procedimento LS X-Way, chame a torre em 11895. 1895, voa no 160. Voa gol 1160, final da 10, estabilizado. Gol 1160. Bom dia, tráfego avistado, ajuste no 08. Pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 340 graus, 04 nós, pista 10, molhada. Tente livre voo, pista no 0 para o gol 1160. Controle Salvador 1-2-0-8, transponder 5-5-2. Papa Golf autorizado a decolar, pista 17, vento de 330 graus, 03 nós, ajuste no 08, Papa Tango Oscar, Papa Golf. Hotel Juliette Serra Sol. Lifting na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 195. 25, alterna 3395, azul 499. Obrigado, bom dia, 3. Isso. Mami, eu peço, decola a pista na 7, vem na curva direita, corredor axé. Controle Salvador 1208, adicionar 0125. Tango Oscar Papa Golf decolado ao 57. Chame agora o controle Salvador em 120.8, bom gol. 208, foi já. Baixo 4, 10 para abrir, chame torre 18 na 5. A primeira nave, chama o controle. Oscar Papa Golf. Voo no 160, livrou na 6, botão. Voo no 160, taxa autorizada, via taxa em alfa, taxa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o 09, voo no 160. Salvador, aquele cordial, são 3859? Estou 3859, Curitiba, vamos cópia. Ah, já tem cópia? A gente copia. Estou 3859, autorizado Curitiba, nível 360, Opera Zulu 21, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, controle Salvador 120, décima 8, transponder 5532. Então 360 aprovado, Opera Zulu 21, decola da 10, curva à direita, logo após, 2000. E é a boa transição em Elefa, com 20.8, controle de Salvador, 5532 e o nosso transporte. 3259. 3259, seja mais correto, chame pronto, puxa. Maria, obrigado. Puxa, tá na boa, 2196. 2196, portão, meia dúzia, totalmente pronto. Alternativo, tá? 2196, puxa, pega autorizado, chame táxi. Foi... deu confusão aí, o gol 2196 pediu puxa e acionamento. Gol 219, autorizado, pushback, chame táxi. Autorizado, gol 219. Gol no 160, mantenha a posição antes dessa taxa Juliette. Taxa Juliette, gol no 160. Solo Tantra 3304 para cópia Brasília 360, informação papá. Tô 3304, autorizado Brasília, nível 360, o Opera Zulu, restante. Recola da pista 10, primeira curva direita, saída agora, transição elétrica. Controle Salvador 120, décima 80, transponder 5524. Autorizado 360 para Brasília, Opera Zulu 97, decola 10 direita, agora elétrica. 208, controle 5524, transponder 3304. Tô 3304, pista 10, transponder 5524. Cente, 105524, obrigado. 3304, cente, é pronto. Vamos lá. Salvador, bom dia, 2770, centro da Papá, parte 3. Azul 2770, porta segura, vários copos. O 2770, Porto Seguro, quanto cópia? Outro cópia, Edu. 2770, Porto Seguro, nível 1870, Golf 67, decola 310, primeira curva direita, saída Coral, controle Salvador, 1308, transponder 5505. 80, Porto Seguro, via Golf 67, decola 190, curva direita na Coral. 1208 ao ponto 12, 5508 ao ponto 12, 3727. Ah, 3770, cumprimento correto, chama o push. Aprovado, Hotel Juliette Sierra, chame intercessão. Táxi, o gol 2196138 a bordo, 255, confirma. 2196, confirma autonomia, 525. 2196, ponto de espera da 0, chame torre 1118, estimando 5, ajuste altimetro no 09. Pátio em Índia, ponto de espera 2195, 1118, boa, 2196. 1160, via passagem a companhia, livrando Pátio, após ingresso da Juliette, portão 09. Vende a companhia, Juliette, Pátio, para 09, igual 1160. Juliette Serra autorizado a linhar e decolar com parada pista no 7, vento agora de 360 graus, 04 nós, ajuste no 08, chame fora do solo para o meu hotel, Juliette Serra. Hotel Juliette Sierra, decolado aos 04, proa do farol de Itapuã, chame controle Salvador em 120.8, tem um bom voo. Salvador, controle na proa de Itapuã, grato, Juliette Sierra. Salvador. Sente, é o voo que está ingressando na Juliette agora? Afirmo. Sente, após o mesmo está autorizado, informará para o táxi na 3304. Tá. Capatango Lima Kilo Bravo, vou ir na proa de Amã para interceptar a chegada Amã, aguarde para o contato radar, reporte no ponto de alta descida. Bravo Centro, na proa de Amã, já no ponto de alta descida, já presente. Capatango Lima Kilo Bravo, no atraso vai reportar no setor, descida a critério, reporte 40 milhas de Salvador. Ela está mantendo 110. Receba no seu modo Charlie, nível 115. Falando aqui, estou marcando 110, conforme plano, conforme a autorização do Charlie. Gente, desça para o nível de voo 050 na proa de Amã, autorizada a chegada Amã. 50 na proa de Amã, vai fazer o quadro Valdo Charlie do plano. Olha o Papagol que poderá chamar a coordenação. Papagol, se não atraso, vai reportar no setor. Tem a frequência livre para auto-coordenação. Chame no regresso. Controle, Papagol Romeu, Hotel Juliette Sierra, farol de Itapuã. Papagol Romeu, Hotel Juliette Sierra, mantenha-se em condições visuais. 1 no mil pés, uma proa de Manati. Reporte 20 milhas de Salvador. Reportarei, Hotel Juliette Sierra. Siga Lima Kilo Bravo. É, fala que vai descer aqui com velocidade reduzida. devido ao deslocamento, eu preciso tomar a sua palavra. Entendi. Prossiga para Papatango, Lima, Zulu Golf. Papatango, Lima, Zulu Golf. Acione o código 0154. Sim. O Golf, confirme o tipo do equipamento e o nível que está mantendo 035, confirme. Mantenha sem condições visuais a proa de Paripe. Reporte no ideal para descida. No 96, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ali mantém na 10, gol 2196. 3663. Portão 10, autorizado, chame táxi. Tango Lima Zulu Golf, confirme se o céu tem slot. Estação direita, taxi Foxtrot. Chame solo em 121 decimal 9. 3-19, obrigado, bom dia. T3304, autorizado táxi, via parte principal, táxi Índia, ponto de cera da 90, chame torre 1118 decimal 95, ajuste altímetro 0018. Autorizado, via parte, ponto de cera 1895 0118, na 3304. Gente, olha mais logo. Chame a 3 ou 9. Chame a 3 ou 9, ingresso taxi alfa e chame a taxi Juliette. Quanto é a taxi Juliette, alfa? O 2196, autorizado decolar, pressionando 0, vento 020 grau, 03 nós. Nós já decolagem na 10, voo 9126. 2196. Chame 2196. O 2196, decolado aos 10. Chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8 com voo. Obrigado, um bom dia para o senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, esse é o voo 2196. Voo 2196, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Para o 360 na Dael, voo 2196. Papa Romeu, Índia, Tango, Charlie, 60 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo 105 para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Marcelo Bravo. Prossiga Lima Kilo Bravo. Possibilidade de fazer uma órbita em Amar? Lima Kilo Bravo, siga no procedimento da chegada. Eu defendo o horário, Luciano. Para o táxi, o TAM 3663, com 176 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna com 20. 3663, está autorizado, minha parte principal, táxi Índia, ponto de espera, zona 0, chame torre, 118, decimal 95, ajuste de altímetro, 10018. Autorizado, via parte principal Índia, ponto de espera da 10, quando pronto lá, chamar torre, 11895, TAM 3663. Bom dia, TAM 3304, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento variável com 2 nós, ajuste no 0, 18. Autorizado alinhar e decolar, tá 10, ajuste no 018, TAM 3304. Romeu, Hotel Juliette Serra, não há tráfego reportando o setor, tem a frequência livre, chama na regra. Tango Lima, Zulu Golf, confirmando a idade de descida. Sim. A Tango Lima, Kilo Bravo, confirme o número do slot do senhor. Ajeita o placar 3663, pronto para decolagem. 3663, alinha e mantém pistão no zero, chefe. Alinha e mantém pistão no zero, tá 3663. T04, decolado aos 15, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, bom dia. Delta 3304 decolado, 1500 metros. Contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Arbor 360, pode voar, Arbor? Arbor 770 está autorizado e a parte 3, parte principal, taxa Índia, ponto de espera da 10, chame torre 118, décimo 95, ajuste ao time 308. Índia. A Tango Oscar Vitor e Uniforme, acione identificação via chegada Mar e desça para o nível de voo 060, o ajuste 10018. Obrigado para 060, a gente é 3663, autorizado a decolar, pista 10. Vento variável com 2 nós, ajuste no 018. Decolar autorizado da 10 para 3663. Salvador, bom dia, azul 2770, aproximando o ponto zero. Bom dia, azul 2770, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinha e manter no zero, azul 2770. Levanta, graça 2,5 km. Tango Alfa, Vitor Uniforme, confirme sua velocidade indicada. 2,220. Matango Alfa, Vitor Uniforme, reduz a velocidade para 2509. É 2509. 2196, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1339. 2513395, gol 2196, boa. Controle Salvador, bom dia, azul 2780, informação que é. O 2780, aciona identificação, via chegada Mari, o ajuste 1018, reporta unidade descida. Reportará, chegada Mari, 2780. S70, autorizado a decolar, pista no 0, vento 0 no 0 graus, 029, ajuste no 018. Autorizado a decolar, 027, 04, alerta. Muito obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, eu estou 3663. Então, 3663, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Para 340, poderia voar ali, Leda presente? Até os 2000 pés, Leda, o TAM 3663. Ok, passou 2000, vando Leda, 3663. Controle Salvador, só 3663. Se for possível, eu gostaria de uma motiva em coordenação com o centro Recife. Não tem a torcida saindo, aguarde coordenação, só 3663. 3663. S70, decolado aos 19, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, chama lá, grato. Para qual é para Guarulhos? Chame a 31, autorizado Guarulhos, 360, nível, autorizado 10, decola da pistão 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1208, controle, responde 5550. Tráfego, posição 1 hora, 2 milhas, rumo oeste, cruzando nível 110 em subida para o 360, 1R2320. São 3304, então, tráfego, posição 10 horas, 19 milhas, rumo nordeste, cruzando 160 em descida para o 060, 1 Charlie 650. Tráfego não de carro, muito obrigado. Primeira curva direita, saída da EL e da Motiva, transponder 5550, controle 208, linha 319. Chame 319, cotejamento correto, chame pronto. Entendeu. Salvo Salvador, 3259, informa que está completamente pronto, tempo 304. Já coordenou com a empresa, mas ainda aguardando o operador de FIGA para iniciar. Perfeito, senhor. Autorizado o push, vou coordenar com o senhor, o operador de FIGA. Gente, então, está já pré-autorizado e a gente aguarda só a retirada do FIGA aqui. 3259. Atinge agora no 20, vai manter pro 330. Foi até. Qual o limite? Então 3304, se considere. Suba para o nível 360. Sim, subindo então ao 330. Discorre, corrigindo. 360 pro 330. É, o TAM 3304. Papatango Oscar, Vitor Uniforme, mantenha o nível de voo 140. Já passou o 140, a televisão vai manter 130. Olha, o Papatango Oscar, Vitor Uniforme, já repassado o 140. Papatango Oscar, Vitor Uniforme, confirme se o senhor tem condições de completar o procedimento ILS com essa altitude. Afirmativo. Vitor Uniforme, se espera na posição ITAP. Eu espero na posição ITAP, pessoal. Controle, é Maquilo Bravo. Confirma a aeronave, chama o controle. É Maquilo Bravo. Lima Kilo Bravo, confirme a atitude que está mantendo. Passando 3.000, dá presente, se modifica aí, voa Paris, para liberar o cidadão aí que nos vem aproximado. Patango Lima Kilo Bravo, plano IFR cancelado aos 1223, mantenha, desce, mantenha 1.500 pés na proa da rotatória, reporte rotatória. Bravo. Passa para a rotatória, Patango Lima do Golf, chame agora a torre 1 no 8, decimal 95. Patango Oscar, Vitor Uniforme, desça para 4.000 pés. Para 4.000 pés, espera a televisão. Patrulha TAM 3304, pode retornar a rota? Vilas Pista 1 no 7, qual a direção de pouso Lima do Golf? Nordeste Salvador, na proa de Elef. Sim, chegou na Elef, está 3304. Boa no 630, confirme sua indicada. Azul 2780, controle. Escuta, Azul 2770. Azul 2780, desça para o nível de voo 050, ajustando 018. 050, Azul 2780. Controle, bom dia, Azul 630, atingindo 150, estamos a 55 milhas fora. Voo 1630, confirme sua indicada. Passando a velocidade indicada, 170 nós. Voo no 630, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo 230 nós, atingindo 1.500. Voo no 630, é autorizada a chegada a Mari, desça via para o nível de voo 060, ajuste no 08. Até o nível 3030, voo no 630, descendo via. Patango Oscar, Vitor Uniforme, curve à direita na proa de Duna, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. À direita na proa de Duna, desce para 2.000, reporte estabilizado, Voo no 630, retração para sequenciamento, curva direita, proa 090. Seu limite é voar nessa proa por 10 minutos.